mudei de nome. Quantas vezes eu me detestei, enjoei de mim. Meu espelho me estilhaço até explodir a guerra na minha cabeça, até sobrar no meu mundo só eu que você humilhar, sem o medo de ser só eu me habitar sem lugar, ser só um eu. Ser só um eu por mim.